Rádio Vale do Rio Madeira. A sua rádio. VRM. Aqui é o seu lugar. Quero ouvir o melhor. Ouça a melhor. VRM. Rádio Vale do Rio Madeira AM, 670 kHz. YH297, 670 kHz, com 1000 watts de potência, nos céus da Amazônia. Rádio Vale do Rio Madeira Limitada, tudo pelo progresso de Humaitá, Amazonas, Brasil. É o máximo, em rádio. Vem aí, mais um campeão de audiência. A Rádio Vale do Rio Madeira, a partir desse horário, manda para os céus da Amazônia Legal mais um líder de audiência. Programa Chicão Silva. Programa Chicão Silva. Música, notícia dos bastidores da TV, previsões astrológicas e muita alegria no seu rádio. Apresentação Chicão Silva. A Matur informa que já está com as rotas em funcionamento. Linha Porto Velho, Manaus, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, saindo de Porto Velho às 11h30, passando em Humaitá às 14h30. Linha Manaus, Porto Velho, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, às 9 horas da manhã. Porto Velho, Humaitá às 7h30. Humaitá, Porto Velho, às 14 horas. A Matur leva você para Lábrea, Apuí, Rio Branco e Paraná. Fazemos vendas à vista, cartão e Pix. Estamos localizados na rodoviária de Humaitá. Para mais informações, tratar no número 98445-5421 ou compre pelo site www.amatur.com.br. Amatur, a empresa da Amazônia que leva você com conforto e segurança. Oi, ouvinte da Rádio Vale do Rio Madeira, Estação Primeira. Eu sou Salatiel Souza e convido você para ficar todos os sábados antenado no programa Sábado Total. Sábado Total. Você vai curtir muita música boa, informação e entretenimento. Se liga aí, é eu daqui e você daí. Você ouviu o programa Tarde Sertaneja, na apresentação de Salatiel Souza. Pela sua rádio Vale do Rio Madeira. Tarde Sertaneja. A boa música no seu rádio. Ei, você, do outro lado do rádio. Escute essa canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado. A voz de um coração não cala. Você talvez não tenha escutado. São pequenas emoções, pequenas festas que acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas. A vida, mesmo que às vezes sofrida, é tão curta e tão bonita pra não ser vivida. Como se fosse uma neblina do vento, mudando a forma de qualquer pensamento. Como uma estrela iluminando um desejo, pelo espaço no calor de um beijo. Como se alguém chegasse vindo do nada, ao som apaixonado de uma balada. Como se um grande amor viesse no raio e apagasse o que não se acende mais. Outro lado do rádio. Vem pela 670 VRM, Rádio Vale do Rio Madeira Limitada. programa Forrozão do Cobra. Na apresentação, claro, eu mesmo, Cobra. Na sonoplastia, Palinha Barroso.